Inferno existe? Podia inverter. Existe inferno? Não dá para saber, Bimala, se não põe um ponto aqui, se complica. Não dá para saber se é uma pergunta ou se é uma exclamação. Inferno existe? Ou inferno existe? O que você acha? Você, ouvinte da rádio, o que você acha? Existe inferno? Inferno existe? É, tem gente que tem um inferno particular. É bom, também tem esse ponto, né? Tem muitos pontos. Mas é verdade, o inferno existe, né? Existe? Para mim existe. E para você? Existe inferno para você? É o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 35. É, cada um tem uma opinião, né? Muitas pessoas dizem que o inferno é aqui. Então existe, se o inferno é aqui, então existe. É, o que nós vamos ver, já falei, tá. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br. Vou entrar aqui, Bimala. Ah, nossa, estou falando aqui, mas já esqueci, tá? Ai, cadê? Fechou a página? Ah, tá aqui. Nossa, não é fácil não. Não, não vou falar que é um inferno. Não, por enquanto não. Nossa, mudou tudo. Mudou tudo, Bimala. O que você aprontou aqui? Ano novo, vida nova. Ai, eu tinha esquecido desse mantra aí. São os ventos do ano novo que já estão soprando aqui na rádio. É demais, é uma piada, viu? Bom, onde está aqui? Está na segunda linha agora. Não é segunda linha agora. Deixa eu ver quantas linhas tem agora. Uma, duas, três, quatro. Na quarta linha. Na quarta, debaixo dos tocadores. É. Você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha, tá certo? Ou debaixo dos tocadores, é na quarta linha é melhor, né? Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, confirmar porque é tudo novo aqui. Ano novo, vida nova, tá bom, Bimala, tá lá, livros novos, não, livros grátis, tá ali na quarta linha, livros grátis. Você clica ali que você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais que nós vamos fazer? Agora volta lá na outra página. Ah, vamos fazer o convite do Festival Transcendental Hare Krishna, que dá tempo para muita gente ainda, né? Dá tempo para muita gente. É, vamos te convidar também para o retiro, os retiros que acontecem, os retiros Hare Krishnas. E vamos ler o Shrimad Bhagavatam, vamos ler o livro Krishna, se eu não falar demais. Tá bom, Bimala. Nossa, mas mudou tudo, hein? Tá bom. Inferno, eu vou afirmar, Bimala. Eu não, você já deixou optativo aqui? Eu posso escolher, né? Então tá. Inferno existe. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Jinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye. Mancha kalpa tarubhyas cha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Bom, então vamos tentar cantar esse verso do Bhagavad Gita, capítulo 2. Eu gosto muito esse capítulo 2, eu gosto muito do capítulo 2, do capítulo 9, do capítulo 10, do capítulo 17. É, quase todo o Gita. É, tem que gostar, né, Lima? É, esse negócio de gostar, não gostar, é a ilusão da gente, né, da cabeça da gente, tá bom. Então vamos tentar cantar o verso... Não lembro. Tá vendo o que você faz? É verso 35 do capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, Bimala. Bayarana uparatam mam siantetuam maharata jesham chatuam bahumato butva jasyasilagavam. Tradução palavra por palavra, bayat, por medo, ranat, do campo de batalha, uparatam, cessou, mansiante, considerarão, tuam, a você, marata, os grandes generais, jesham, daqueles que, cha, também, tuam, a você, Bahumata, em grande estima. Butua, tornar-se-á. Jasyasi, irá. Lagavam, descrever no valor. Tradução completa. Os grandes generais que têm em alta estima seu nome e sua fama pensarão que você deixou o campo de batalha somente por temor. E desse modo vão considerá-lo um covarde. É, Arjun não está querendo lutar, Bimala. Esse é o ponto ainda que Arjun está super iludido, né? É o nosso caso, né? Então, muita gente, não vou lutar contra a ilusão. Não adianta nada fazer isso, distribuir o conhecimento, as pessoas não querem. Nossa! É, nessa batalha que a gente trava contra a ilusão, é o caso de Arjun também, né? A batalha dele era real, mas era física, como o campo de batalha era real também, né? Muita gente fala, não, porque Arjun é não sei o quê, porque o campo de batalha é o corpo e é o espírito, sei lá o quê, vão inventando umas loucuras. Não, Arjun era real, o campo de batalha de Kurukshetra era real, Krishna é real, a batalha foi real, aconteceu, morreram milhões de guerreiros, tá? Mas a grande batalha de Arjun, a grande luta de Arjun, né, foi contra a ilusão, porque ele estava iludido, por isso que ele não queria lutar. É o que acontece conosco, com a gente. A gente não quer se render a Krishna por causa da ilusão, a gente não quer lutar para Krishna, servir Krishna, fazer o que Krishna quer, porque a gente está iludido. É o mesmo caso de Arjun, o problema todo é ilusão. O que tem a ver com o inferno? Tá, já nós vamos chegar lá, Bimala. Calma, Bimala. Não coloca os carros na frente dos bois, ou dos cavalos, ou da carruagem, ou da quadriga. Tá. Daqui a pouco todo mundo vai perceber que inferno existe. Você está fazendo um inferno aqui, Bimala. Inferninho, né? Tá bom. Já mudou tudo, eu fico perdidinho aqui, Bimala. Mudou tudo, mudou o site, mudou tudo. Ô, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, viu? Que essas pessoas do signo de aquário, ou de ar, pessoas do signo de ar, de fogo também. Todas as pessoas que vivem de acordo com a natureza só causam perturbações. Não estou falando de você, Bimala. Estou falando do signo de aquário, de todos os signos. Porque os signos, o que faz? Faz com que a pessoa haja de acordo com essa natureza, aquela natureza. E nós temos que agir de acordo com nossa natureza original, que é de alma eterna e não de alma condicionada. Uma alma condicionada só causa problemas para ela e para os outros. É o caso das pessoas que são movidas pelas influências da natureza, do signo, dos três modos. Só causam problemas para elas e para a gente. É, deixa a vida me levar. Não sei de onde a vida vai te levar. A vida material vai levar para o inferno. Aí já está vendo? Já achamos o caminho do inferno, né? Tá, já parei de falar, Bion. Lê mais, fala menos. O Senhor Krishna continuou dando seu veredito a Arjuna. Não pense que os grandes guerreiros, os grandes generais como Duryodhana, Karna e outros contemporâneos pensarão que você deixou o campo de batalha por compaixão por seus irmãos e avô. Arjuna não queria lutar, né? Porque, não, imagina, vou ter que matar meus mestres, meus parentes, meus irmãos, meu avô, né? Então, estava iludido. E estava com sentimentalismo, né? Tem muitas pessoas assim, sentimentalistas, sentimentaloides, né? Eles não usam a inteligência transcendental, não seguem as escrituras. É verdade, Prabhupada falou isso naquela aula. Vaishnavismo não é covardismo. Nós temos que lutar. Contra quem? Contra a ilusão. Matar os demônios. Mas matar a ignorância dos demônios, não é matar os demônios como antigamente, cortar a cabeça. Não, agora, nessa era, nos passatempos do Senhor Chaitanya, os demônios são mortos, quer dizer, são mortos a ignorância. Os devotos matam a ignorância dos demônios. Com o quê? Com a espada do conhecimento. Eles pensarão que você deixou o campo de batalha por medo de perder a sua vida. Muita gente não se rende a Krishna por medo de perder a vida material, né? Nossa, eu tenho uma vida tão boa, eu tenho uma casa boa, mas continua com tudo isso, você não tem. É outra coisa mal compreendida, né, Bimala? Renúncia. As pessoas acham que renúncia é jogar tudo fora, né? Dar para os outros, vender. Não, renúncia é usar o que você tem e servir a Deus com tudo que você tem, sua família, seu carro, sua casa, tudo. É servir a Deus, não é jogar nada fora. Como aquela canção de Bhaktivinoda fala, né? Tudo que eu tenho, meu Senhor Krishna, minha família, meus filhos, minhas propriedades, eu coloco aos seus pés de lótus. Para quê? Para servir a Deus com tudo isso, né? Então tudo pode e deve ser usado no serviço prático e amoroso a Deus. É o que falam os mestres, é o que fazem os mestres, é o que fazem os grandes devotos, as pessoas santas, é o que as escrituras dizem para ser feito. E continuando aqui, Bimala, e desse modo a autoestima deles por sua personalidade irá para o inferno. Então, quem não segue as escrituras védicas ou as escrituras que seguem a versão védica fazem a coisa errada, e fazendo a coisa errada desliza suavemente para o inferno, né? Como nós já falamos aqui, como está no Gita, as pessoas inventam sua religião, sua própria religião, seu próprio Deus, seu ismo, seus cânticos, suas orações, né? Suas músicas. Músicas e cânticos e orações de acordo com o que eles podem cantar, e deslizam suavemente para o inferno praticando a sua religião inventada, seu Deus inventado, seu ismo inventado, e vão para o inferno. Na verdade, já começam a viver o inferno aqui, como muita gente fala, ah, o inferno é aqui. Tem um fundo de verdade, tem um fundo de verdade. Por quê? Porque nestes mundos intermediários, tem três, tem quatro mundos, nossa, tem mundos, três mundos, Bímola. Vamos falar basicamente os três mundos, mundos superiores, intermediários e inferiores. E tem também os mundos dos espíritos e fantasmas, que é o mundo material sutil. Mas como é aqui mesmo, então ele está englobado aí nos intermediários, né? Então, o que, que eu estava falando mesmo? Você me corta aí, já está acabando o tempo? Ai, não é fácil não, hein, Bímola? Ah, é verdade, tá. Até que enfim, se ajudou. Está mais atrapalhante que ajudante. Então, nestes mundos intermediários, nós temos pessoas vivendo vidas infernais, né? Condições, não vidas infernais, condições infernais, porque no inferno só tem sofrimento, né? Como o Mestre Jesus falou, no inferno só tem choro e ranger de dentes. Então aqui, tanto não é um inferno que não tem sofrimento direto. Então tem a situação infernal, né? As pessoas que estão passando por uma situação infernal, principalmente nessa pandemia, né? E tem pessoas que estão vivendo situações paradisíacas. Então aqui não é nem o céu nem o inferno, mas tem condições parecidas com o céu e condições parecidas com o inferno. Então por isso muita gente, não, aqui é o inferno. Não, aqui não é o inferno, aqui pode ser uma sala de espera para o inferno, né? Nós temos condições que parecem infernais, a pessoa está vivendo um inferno, né? Nossa, eu estou vivendo um verdadeiro inferno, um inferno astral, um inferno sei lá o que, um inferno que você quiser inventar aí. Mas passa. As pessoas até sujam o corpo com tinta, né? E escrevem aí, tudo passa. Tudo passa, tudo passa. Por quê? Porque aqui não é um inferno, porque se fosse um inferno não ia passar não. E o inferno nada mais é que planetas inferiores, onde as pessoas vão lá para pagar seus pecados, sofrem lá, né? Uma eternidade, vamos falar assim, né? E depois voltam para cá, né? Voltam para cá, às vezes vão para planetas superiores, planetas celestiais, depois cai de novo, fica nesse sobe e desce aí, né? Uma hora está no inferno, uma hora está nos planetas intermediários, outra hora está nos planetas celestiais, outra hora cai de novo, por aí vai. Então é isso aí. O inferno existe sim, são os planetas inferiores, e aqui na Terra tem situações infernais como tem situações celestiais. Então as pessoas ficam nessas, pessoas comuns, né? Que não seguem as escrituras védicas, não seguem as escrituras que seguem a versão védica, estão assim, indo para o inferno, para o céu, para planetas intermediários, fica girando aí dentro da criação material e nunca sai disso. Fica nessa mecânica, por isso somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. Pronto, acabei. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição de graça no nosso site Krishna é, pelo menos o endereço é o mesmo, krishnafm.com.br. E na quarta linha você encontra, né, as opções para ler na tela ou baixar, está lá, livros grátis, você clica aí que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí, não está passando aqui, já está aí, está parado aí, ó, na quarta linha, livros novos, clica aí. Já cliquei aqui, está funcionando, que bom, hein? Pelo menos está funcionando. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, você vai descendo. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, então o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, O Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos fazer um convite muito especial aqui para você. Inclusive está no nosso site agora, agora sim, Bimala. Agora é bom, melhorou, tem um espaço agora para escrever, né? Tá bom, já melhorou, não pesou, não está pesado. É. Então, hoje você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos no mundo inteiro. Isso mesmo. Clique agora na nossa agenda. Tá o link aqui, tá ali na quarta linha, agenda, né? Você não tem jeito de não encontrar. E se você não encontrar, fala com a gente, tá? Você clica aí, procura o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Dependendo da cidade, o estado, o país, dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda de aproveitar o festival de domingo aí onde você está. Você clica aí na nossa agenda, né? Tá tudo funcionando, os links, Bimala? Pode clicar em qualquer um, você testou, tá tudo testado. Tá bom, então já cliquei num aqui, tá funcionando. Então, e você que está fora do Brasil, vai na letra T de templos lá embaixo, que tem, calma, estou descendo lá, templos no mundo. Templos no mundo, cadê? Templos no mundo. Você clica aí, tá? Já cliquei aqui também. Precisa ver se está funcionando. De repente eles mudam, né, Bimo? Está aqui, ó. Endereços do mundo inteiro. Você consulta. Romênia, Rússia. Até na Rússia. Nossa, na Rússia o movimento Hare Krishna está explodindo, Bimala. Está crescendo a passo de gigante, né? Você que está na Rússia aí, ó. Clica aí, pergunta, né? Aí apareceu aqui todas as cidades da Rússia. Nossa, quantas cidades, hein, Bimala? Nossa, olha. Vladimir, Samara. Ah, Samara é nome de carro, da lá da Samara. Daí que foi criado lá, tá? Tá aí, ó. Você que está fora do Brasil, procura o endereço mais próximo, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa, aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus. Mas vá mesmo, porque você, ouvinte da rádio, é nosso convidado especial. Na verdade, é convidado de Shrimati Radharani, né? Então tá bom. Tá bom, já parei de falar aqui. Ah, falar do retiro, já saí da agenda, vou clicar em outro lugar aqui, em outro link para ver se está funcionando. Ai, não é fácil não. Você clica aí, entra na nossa agenda, vai lá na letra R de retiro. Vamos descer lá embaixo na letra R de retiro. Não, eu prefiro parar aqui, ó. Restaurantes, lanchonetes, alimentos vegetarianos. Mas no festival tem. Ah, no retiro também tem. Retiros, Hare Krishna, fazendas, resorts, pousadas e hotéis. Procura o endereço mais próximo de você ou local que você quer ir, com praia ou sem praia, né? E aí, meu amigo, é só alegria, né? Já marque aí o retiro, já programe o seu retiro para o ano novo, para o carnaval, para o feriado. Retiro o ano inteiro, né? Você escolhe aí, faz contato, combina. E não perde o melhor dos dois mundos, o melhor do mundo transcendental e o melhor do mundo material. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida, fale com a gente. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. Então vamos lá. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punyashravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nasta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 25. Descrição das características do rei Purandjana. Então vamos lá. Onde nós paramos? Página 493, está aqui. O portão meridional da cidade era conhecido como Pitrihu, e através desse portão o rei Purandjana costumava visitar a cidade chamada Dakshina Panchala, acompanhado por seu amigo Shrutadhara. O ouvido direito é usado para karma kandiya, ou atividades fruitivas. Tá vendo? Enquanto alguém esteja apegado ao gozo dos recursos materiais, ele ouve com o ouvido direito e usa os cinco sentidos para elevar-se aos sistemas planetários superiores, tais como Pitriloka. Consequentemente, o ouvido direito é descrito aqui como o portão Pitrihu. Calma, tô ladeando a página. No lado setentrional ficava o portão chamado Devahu. Através desse portão, o rei Purandjana costumava ir, juntamente com seu amigo Shrutadhara, ao lugar conhecido como Uttara Panchala. Os dois ouvidos encontram-se no lado setentrional e no lado meridional. O ouvido no lado meridional é muito forte e está sempre ansioso por ouvir algo sobre o gozo dos sentidos. O ouvido no lado setentrional, contudo, é usado para receber iniciação do mestre espiritual e obter promoção ao céu transcendental. O ouvido direito ou o ouvido no lado meridional chama-se Pitrihu, indicativo de que ele é usado para alcançar os sistemas planetários superiores conhecidos como Pitriloka. Porém, o ouvido esquerdo, que é conhecido como Devahu, é utilizado para ouvir sobre sistemas planetários ainda mais elevados, tais como Maharloka, Tapoloka e Brahmaloka, ou ainda sobre planetas mais elevados, situados no universo transcendental, onde as pessoas tornam-se mais propensas a situar-se permanentemente. Explica-se isto no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 25. Janti deva vrata devam pitrin janti pitri vrata butani janti buteja janti majajino piman. Em português, aqueles que adoram os semideuses nascerão entre os semideuses. Nossa, esse verso é muito incrível, hein? 9:25, Bimala. Aqueles que adoram os semideuses nascerão entre os semideuses. Aqueles que adoram fantasmas e espíritos nascerão entre tais seres. Mau negócio. Aqueles que adoram os ancestrais irão ter com os ancestrais. Mau negócio também. Os três primeiros são mau negócio, Bimala. Porque é tudo temporário e miserável. Tudo tem começo, meio e fim. E aqueles que me adoram viverão comigo. Aí sim, aí é felicidade eterna, prazer eterno, conhecimento eterno, tudo eterno, né? Só alegria aí. O resto é só pepino, só quebrada de cara, só quebrar a cara. Tá, vou ler de novo. Então, os três primeiros é fria. Aqueles que adoram os semideuses nascerão entre os semideuses. Aqueles que adoram fantasmas e espíritos nascerão entre tais seres. Aqueles que adoram aos ancestrais irão ter com os ancestrais. E aqueles que me adoram viverão comigo. Aquele que é interessado em ser feliz neste planeta, bem como após a morte, geralmente deseja elevar-se aos pitrilocas. Semelhante pessoa pode usar o ouvido direito para ouvir instruções védicas. Contudo, quem está interessado em ir a Tapoloca, Brahmaloca, aos planetas Vaikuntha ou a Krishna Loka, deve receber iniciação do mestre espiritual para elevar-se a esses lokas. Lokas são planetas, moradas, moradas temporárias e moradas eternas. Melhor opção são as moradas eternas, lá você fica eternamente. Se não for na morada eterna, vive caindo, subindo, descendo. No lado ocidental havia um portão chamado Asuri. Através daquele portão, o rei Purandira costumava ir à cidade de Gramaka, acompanhado por seu amigo Durmada. O portão no lado ocidental da cidade era conhecido como Asuri, porque destinava especialmente aos Asuras. A palavra Asura refere-se àqueles que estão interessados em gozo dos sentidos, especialmente em vida sexual, pela qual sentem-se demasiadamente atraídos. Assim, Purandjana, a entidade viva desfruta a satisfação máxima por meio dos órgãos genitais. Consequentemente, ele costumava ir ao lugar chamado Gramaka. O gozo material dos sentidos também chama-se Gramya, e o lugar onde se pratica a vida sexual em larga escala chama-se Gramaka. Quando ia a Gramaka, acho que é no escanear, borrou um pouquinho, eu achei que era outra letra, mas é Gramaka mesmo, Bimala. Quando ia a Gramaka, Purandjana costumava fazer-se acompanhar por seu amigo Durmada. A palavra Vishaya refere-se às quatro necessidades do corpo: comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Pode-se analisar a palavra Durmadena desta maneira: Dur significa dusta ou pecaminoso, e Mada significa loucura. Toda entidade viva que está em contato com a natureza material chama-se Mada ou louca. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Toda entidade viva que está em contato com a natureza material chama-se Mada, louca. Afirma-se no Prema Vivarta que, quando alguém está possesso, ele se torna praticamente louco. Uma pessoa em condição insana fala toda espécie de disparates. Assim, para se ocupar em gozo dos sentidos, é preciso aceitar um amigo que seja Durmada ou gravemente afetado pela doença material. As palavras Asuri, Nama, Pascha, Dwa são significativas em outro sentido. A aurora é visível primeiramente no oriente, na Baía da Bengala, e aos poucos progride rumo ao ocidente. A experiência prática comprova que a população no ocidente é mais viciada em gozo dos sentidos. Shri Chaitanya Mahaprabhu em pessoa confirma que, no Chaitanya Charitamrita Adilila 10.89, que quanto mais alguém for para o ocidente, tanto mais encontrará pessoas desinteressadas da vida transcendental. É onde nós estamos, né? O pessoal só quer saber de desfrutar, Bimala. Ele as encontrará comportando-se contra os padrões védicos. Devido a isso, a população que vive no ocidente é mais viciada em gozo dos sentidos. Este Bhagavatam confirma que a população ocidental está interessada numa civilização demoníaca, isto é, num modo de vida materialista. Logo, o Senhor Chaitanya quis que este movimento para a consciência de Krishna fosse pregado no hemisfério ocidental do mundo, para que a população viciada em gozo dos sentidos pudesse ser beneficiada por seus ensinamentos. Outro portão no lado ocidental era conhecido como Nriti. Purandina costumava ir, através desse portão, ao lugar conhecido como Vaishasa, acompanhado por seu amigo Lobdaka. Para aqui. Essa é uma referência ao Anus. Tá, Japa? Não vou cortar no meio não, Bimala. Não vou cortar a explicação no meio não. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, do lado direito aí, ó, Livros Novos. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica nessa foto aí, Shrimad Bhagavatam, terceiro canto, que já aparecem aí os livros disponíveis da coleção. Você já compra os livros aí, encomenda os livros, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Então vamos lá. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Aonde nós paramos, hein? Não, estava pensando aqui nas mudanças que você fez aí. Tá, Bimala, já vou parar de falar. Não é fácil não, viu? Desculpem. Paramos aqui, ó. Eu acho que é o sacerdote Brahmana que está falando, né, ao Senhor Krishna. É dito que sua divindade, sentado no coração do devoto, dá a ele a direção com a qual ele pode muito rapidamente voltar ao lar, de volta a você, Krishna. Esse ditado direto por você revela sua existência dentro do coração do devoto. Somente um devoto pode imediatamente apreciar sua existência dentro de seu coração. Enquanto para uma pessoa que só tem o conceito corpóreo de vida e está engajada em satisfação sensual, você sempre permanece coberto pela cortina de Yogamaya. Essa pessoa não pode realizar que você está muito perto, sentado em seu coração. Para um não devoto, você é apreciado somente como a morte última. A diferença é igual à diferença de uma gata carregar suas crias em sua boca e a gata carregar um rato em sua boca. Na boca da gata, o rato sente sua morte, enquanto os filhotes na boca da gata sentem afeição maternal. Similarmente, você está presente para todos, mas os não devotos sentem você como a morte cruel, final. Enquanto para um devoto você é o supremo instrutor e filósofo. O ateu, portanto, entende a presença de Deus como a morte, mas o devoto entende a presença de Deus sempre dentro do seu coração. Toma o ditado de você e vive transcendentalmente, sem ser afetado pela contaminação do mundo material. Você, Krishna, é o supremo controlador e superintendente das atividades da natureza material. A classe de homens ateístas simplesmente observa as atividades da natureza material, mas não pode encontrar você como a base original. Um devoto, entretanto, pode imediatamente ver a sua mão em cada movimento da natureza material. É, o devoto vê tudo, né? Através dos olhos das escrituras. Escrituras faladas e escritas pessoalmente por Deus. Para o devoto não existe mistério, não existe segredo, né? Todos os segredos, todos os mistérios são conhecidos pelos verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. A cortina de Yogamaya não pode cobrir os olhos dos devotos de sua divindade, mas pode cobrir os olhos do não devoto. O não devoto é incapaz de ver você olho a olho, justamente igual uma pessoa cujos olhos estão interrompidos pela cobertura de uma nuvem, não pode ver o sol, apesar das pessoas que voam acima da nuvem justamente igual uma pessoa cujos olhos estão interrompidos pela cobertura de uma nuvem, não podem ver o sol, apesar das pessoas que voam acima da nuvem poderem ver o brilho solar brilhantemente como ele é. Meu querido Senhor Krishna, eu ofereço minhas respeitosas reverências a você. Meu querido Senhor Auto-Refugente, eu sou o seu servidor eterno. Assim, ordene-me gentilmente o que posso fazer por você. A alma condicionada sente as dores da contaminação material como as misérias triplas, enquanto você não for visível para ela. Logo que você é visível pelo desenvolvimento da consciência de Krishna, todas as misérias da existência material simultaneamente se tornam aniquiladas. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é muito inclinada afetuosamente por seus devotos. Quando ele ouviu as preces de devoção pura de Shruta Deva, ele ficou muito satisfeito e imediatamente pegou as mãos dele e começou a falar com ele como se segue. Meu querido Shruta Deva, todos esses grandes sábios e pessoas santificadas foram muito gentis com você por virem aqui pessoalmente para ver você. Você deve considerar esta oportunidade como uma grande fortuna para você. Eles são tão gentis que viajaram comigo, e onde quer que eles vão, eles imediatamente fazem toda a atmosfera tão pura quanto a transcendência, simplesmente pelo toque de seus pés de lótus. As pessoas estão acostumadas a irem ao templo de Deus. Elas também visitam lugares sagrados de peregrinação, e depois de prolongada associação com essas atividades, durante muitos dias por tocar e adorar gradualmente, elas se tornam purificadas. Mas a influência de grandes sábios e pessoas santificadas é tão grande que, por vê-los, a pessoa imediatamente se torna completamente purificada. Mais ainda, a própria potência purificatória de peregrinações ou adorações de diferentes semideuses também é alcançada pela graça das pessoas santificadas. Meu querido Shruta Deva, quando uma pessoa nasce como sacerdote Brahmana e permanece autossatisfeito, pratica austeridades, estuda os Vedas e se dedica ao meu serviço prático e amoroso, como é o dever do sacerdote Brahmana, ou, em outras palavras, se um sacerdote Brahmana se torna um devoto de Deus, um devoto meu, né? Quão maravilhosa é sua grandeza! Meu aspecto como Narayana de quatro mãos não é tão agradável para mim quanto é um sacerdote Brahmana, devoto de Deus. Brahmana significa aquele bem versado no conhecimento védico. Um sacerdote Brahmana é a insígnia do conhecimento perfeito, e eu sou a manifestação completa de todos os deuses. A classe de homens menos inteligentes não me entende como o conhecimento mais elevado, nem entende a influência do sacerdote Brahmana, que é um devoto de Deus. Ela está influenciada pelos três modos da natureza material, e assim ousa me criticar e meus devotos puros. Um sacerdote Brahmana, devoto de Deus, ou um devoto, já na plataforma de sacerdote Brahmana, pode me realizar dentro de seu coração. E assim ele definitivamente conclui que toda manifestação cósmica e seus diferentes aspectos são efeitos das diferentes energias do Senhor. Assim, ele tem um conceito claro de toda a natureza material e energia material total. E em cada ação, esse devoto somente me vê e nada mais. Meu querido Shruta Deva, você deve, portanto, aceitar todas essas pessoas grandemente santificadas, sacerdotes brâmanas e sábios, e também meus representantes fidedignos. Por adorá-los fervorosamente, você me adorará mais diligentemente. Eu considero a adoração dos meus devotos como melhor do que a adoração direta a mim. Se alguém tenta me adorar diretamente, sem adorar meus devotos, eu não aceito essa adoração, mesmo se for apresentada com grande opulência. Dessa forma, ambos, o sacerdote Brahmana, Shruta Deva, e o rei de Mithila, sob... Desculpem. Dessa forma, o sacerdote Brahmana, Shruta Deva e o rei de Mithila, sob a direção do Senhor Krishna, adoraram tanto Krishna quanto seus seguidores, os grandes sábios e sacerdotes Brahmanas santificados, num nível igual de importância. Ambos, o sacerdote Brahmana e o rei, ultimamente alcançaram a meta suprema de serem transferidos para o mundo transcendental. O devoto não conhece ninguém além do Senhor Krishna, e Krishna tem muita afeição por seu devoto. O Senhor Krishna permaneceu em Mithila, tanto na casa do sacerdote Brahmana Shruta Deva e no palácio do rei Bahulashwar. Depois de favorecê-los generosamente por suas instruções transcendentais, ele foi de volta à sua cidade capital, Dwaraka. A instrução que nós recebemos desse incidente é que o rei Parakibimala... a conclusão, não vamos cortar a conclusão da história. Da história não, desse passatempo, né? Desse passatempo de Deus com seus diferentes devotos. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem jeito, né? Não tem jeito. Você clica aí, livros novos, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, só para manter a distribuição de livros funcionando, né? Tá aí, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também com todos os detalhes. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. E agora já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna. Clica aí, encomenda o seu.